mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Durante o período de confinamento, os portugueses convenceram-se do milagre nacional. O autocontentamento foi tanto que parece ter-se esquecido o principal objetivo, achatar a curva. Ou seja, garantir que a pandemia não se descontrolava para que o SNS conseguisse responder e ninguém morresse por falta de tratamento. E, de caminho, ganhar tempo para proteger as pessoas mais vulneráveis. Foi isso que se conseguiu. Mas as expectativas aumentaram e instalou-se a ideia de que o objetivo era fazer desaparecer o vírus, o que parece improvável sem que haja vacina. Quando veio o desconfinamento, o número de novos casos começou a aumentar, sobretudo na região de Lisboa, que tinha uma prevalência menor, tendo em conta a sua população, a densidade e até as condições difíceis de vida em várias periferias. O perfil dos infectados, pelo menos até há pouco tempo, era marcado pela sua condição social. Inicialmente, o Governo atribuiu este aumento à realização de mais testes. Os especialistas negaram esta relação, mas é difícil não atribuir a isso a desvantagem na comparação com países que testam menos. E essa comparação tem efeitos na retoma económica de um país que depende do turismo. Os números deixaram de ser um mero indicador para o combate ao vírus, passaram a ser um instrumento político, económico, comercial e até diplomático. Mas olhando para o número de internados em cuidados intensivos e de óbitos, é difícil, por enquanto, pintar um quadro negro da situação. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse recentemente que as consequências dessa pandemia vão sentir-se nos próximos 2 ou 3 anos, se formos otimistas, ou nos próximos 5 a 7, se formos pessimistas. Perante esta possibilidade, temos de começar um debate de forma pouco apaixonada. Até onde estamos dispostos a ir e que preço estamos dispostos a pagar? E só podemos fazer este debate se não nos deixarmos tomar pelo transtorno ciclotímico que nos caracteriza. Perceber em que pé estamos, aquilo em que falhámos e aquilo em que era inevitável que falhássemos. Um pouco para lá das variações diárias de números. É para saber em que pé estamos que convidei para o Perguntar Não Ofende de hoje Henrique Barros. É doutorado em Epidemiologia, Presidente da Associação Internacional de Epidemiologia, Diretor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e Presidente do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Gravamos a 29 de junho e a semana passada foi a pior em novo número de casos desde abril. Apesar da subida ter sido estável, baixa e concentrada na zona de Lisboa e Val do Tejo. Concentrada nas faixas mais jovens, esse crescimento não se sente, por enquanto, muito nas hospitalizações e está muitíssimo longe do pico de abril. Como é que explica estes números, estes vários números a que assistimos neste momento? É difícil saber o que é que estes números estão a representar, porque eles são o resultado de uma série de ações que nem sempre são claras e que nós até inclusive nem sempre controlamos. Eu diria que uma explicação honesta falta-lhe para ser verdadeiramente honesta uma informação que nunca tivemos: os resultados dos chamados inquéritos epidemiológicos. Ou seja, se quisermos pôr isto de uma forma muito simples, nós pegamos, por exemplo, em 500 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas e tentamos saber exatamente onde terá sido que infectaram. E o que é que quer dizer onde terá sido que infectaram? Repara, não é pelo facto de eu olhar para os comboios que estão cheios e saber que as pessoas andam em comboios que eu posso inferir que é nos comboios que infectam. Não é para as pessoas estarem num bar que eu posso inferir que é nesse bar que infectam. O que faz a ciência epidemiológica e, sobretudo, o trabalho daquilo que se chama a investigação epidemiológica de terreno, e permite-me lembrar-lhe que quando se criou o primeiro grande centro de investigação epidemiológica nos Estados Unidos nos anos 50, aliás, por causa do bioterrorismo, chamou-se-lhe a intelligence, ou seja, é um trabalho detetivo. E é esse trabalho detetivo que estará a ser feito, seguramente, eu sei que está a ser feito, mas que nós não temos ainda resultados. E porquê é que acha que não tem resultados? Porque não houve tempo ainda para ter resultados ou está a falhar alguma coisa? Não, que está a falhar está porque os resultados deviam existir. Não vale a pena encontrar outras explicações. Muito provavelmente é porque a nossa, e isto pode parecer um bocadinho banal e um pouco de um choro habitual, nós não planeamos um número de gente preparada para responder. Mas quando está a falar disso, está a falar do rastreamento, tá? Rastreamento ainda... nós conseguimos fazer. O que nós não conseguimos... Quando eu digo rastreamento é, para além de testar, ver com que pessoas, fazer o rastreio de todo o percurso, não é? Mas mais que fazer o rastreio do percurso é inquirir sobre as circunstâncias da pessoa. Porque repare, se eu tiver alguém que é um exemplo que nós sabemos que existe, que vive num determinado local, sai, usa um transporte público, vai para um local onde trabalha, e essa pessoa não sai deste circuito, a minha procura dos potenciais locais de contágio cinge-se este circuito. Se alguém que digamos assim, cruza vários circuitos, o esforço, a minha capacidade de encontrar o local importante da infecção fica muito mais complexo. Pode-se dizer que, apesar de todas as medidas que estão a ser tomadas, são tomadas um pouco às cegas. Eu não queria usar o termo às cegas porque ele não é verdadeiramente às cegas, mas repare, na melhor das hipóteses é probabilístico, é onde será mais provável encontrá-lo. Mas o que nós também temos que pensar, e a história da medicina e da saúde pública em particular ensina-nos bem isso, é que muitas vezes nós não estamos a olhar para o sítio certo. E repare, sobretudo tendemos a fazer uma coisa que é muito perigosa e que fazemos muitas vezes porque não sabemos fazer melhor, porque não temos condições, que é assumir que aquilo que nós estamos a ver é a totalidade do fenómeno. Nós inferimos com muita facilidade do mundo limitado que nós somos capazes de... onde nós nos mexemos, por exemplo. Eu sou médico numa determinada instituição, eu tendo a inferir para as características das pessoas com um determinado problema, de acordo com aquelas que eu vejo. Devo dizer que é uma das razões porque eu tenho imensas dúvidas quando há um discurso sobre os que estão no terreno, como se os que estão no terreno soubessem a realidade, os que estão no terreno conhecem a realidade do terreno onde estão, não é? Do seu terreno. Do seu terreno. Por isso é que é preciso dados um pouco mais científicos do que isso, não é? É juntar esses terrenos todos. E aí temos a visão global. E repare, e é isso que nos falta. Porque há questões locais. É evidente que numa determinada localidade, a razão para o que induzir a transmissão pode ser completamente diferente de outro, repara. Mas consegue, nós assistimos a um aumento na área metropolitana de Lisboa, na realidade tudo o que estamos a falar, todo o alarme que se instalou tem a ver com a área metropolitana de Lisboa, porque o resto do país está a corresponder àquilo, parece-me a mim, às expectativas otimistas que existiam. Ou à curva a seguir o seu caminho. Exatamente. A minha pergunta é, há pelo menos, não estando a trabalhar com dados objetivos e discutíveis, há alguma razão que explique, intuitivamente, se quiser, e da sua experiência, para explicar porque é que está a acontecer isto na área metropolitana de Lisboa? Nós podemos ir... E não é só porque é que está a acontecer isto, é uma coisa que eu também gostava de perceber. É o que é que está a acontecer, porque eu vejo... Eu gosto pouco de discursos muito emocionais nestas coisas, porque nós passamos do... Então o português tem muito esse hábito, não é? Passar do 8 para o 80 em 5 minutos. E eu gostava de perceber... se a situação em Lisboa é assim tão dramática, 2, porque é que acha que ela está a acontecer ali? Então, deixe-me dizer-lhe para com toda a sinceridade, ficar claro que o que eu estou a dizer pode ser errado, porque não temos a informação toda. Repara, o que é que nós sabemos? Sabemos a idade das pessoas... Sabemos o sexo das pessoas. Jovens e homens, Não, mas é que não é só serem jovens e homens. É quando nós olhamos para a evolução da proporção de homens, em Lisboa, por exemplo, E quando olhamos para a idade média dos casos em Lisboa, por exemplo, o que é que nós verificamos? Verificamos que a partir dessa altura, aí por meados de abril, início de maio, a proporção de homens é brutalmente superior ao resto do país e ao que estava a acontecer na própria Lisboa, e a idade média dos casos desce cerca de 10 anos. Isso quer dizer trabalhadores? Isto quer dizer, muito provavelmente, trabalhadores, homens novos. Isto quer dizer mais duas coisas. Deixe-me tentar encaixar isto, porque isto é a forma como a gente tenta lá chegar. Isto quer dizer que são pessoas que estarão essencialmente com uma saúde muito razoável, que não valorizam muito os sintomas, os sintomas pouco graves que terão, a maior parte, porque a doença nestas idades é essencialmente benigna no seu curso, portanto é natural que até tenham alguns sintomas, mas que em geral tendem a relacioná-los com outros problemas. Eu fumo, deitei-me tarde, estou cansado, e muitos dos sintomas da infecção são dessa natureza. Mas por via das freguesias também consegue perceber, pelo menos digo eu, olhando de longe e conhecendo as freguesias, são freguesias mais pobres. Não é? Mas deixa, antes, o que quer dizer que são capazes de não ser festanças do bairro alto, não é? Não sou seguramente. Eu diria, a não ser que estejam a trabalhar nas festas, não é? Mas seria, que é outra história que a gente às vezes também se esquece. E isso pode fazer o tal cruzamento dos circuitos da infecção. Mas deixe-me voltar à idade, o sexo das pessoas. Isto faz com que elas tendam a ter formas menos graves de infecção e tendam, por isso mesmo, a não valorizar os poucos sintomas que tenham. A imensa maioria das infecções tem um curso benigno. Portanto, estas pessoas podem passar todo o seu período de doença assintomáticos. Ou próximo disso. Próximo disso. Ou sobretudo, repare, uma coisa diferente é que não valorizam os sintomas nem procuram aconselhamento ou ajuda. E não procuram porquê? E agora entra aquilo que o Daniel disse. Porque muitas delas são mais pobres. Nós não temos esses dados objetivos. É uma das coisas que o inquérito epidemiológico nos devia dar. Quais são as profissões das pessoas? Está a haver agregação de certas profissões? Porque, repare, não é o facto de nós testarmos uma plataforma laboral que significa que ela tenha mais que outros sítios. Sim. Apenas ficamos a saber que ali há. Porque apareceu de repente ali um surto e começou-se a identificar toda a gente ali. É uma coisa que nós vemos. Mas era importante saber, há sobrepresença de determinadas profissões, de determinados grupos etários, de determinadas regiões, de determinados locais. Tudo isso os inquéritos nos dão. Mas como são pessoas mais pobres, tendem a ter menos habituação e capacidade de recorrer a cuidados de saúde. E finalmente aquilo que diz, moram em locais onde a densidade populacional é maior, ou seja, a probabilidade de transmissão aumenta, porque a transmissão é também uma probabilidade. As pessoas têm que se encontrar, o hospedeiro e o agente, têm que encontrar alguém suscetível. Se três pessoas viverem numa casa de 100 metros quadrados ou seis viverem numa casa de 40 metros quadrados, aumenta a probabilidade de infectar é completamente diferente. E se umas pessoas vão de carro e outras vão de transportes públicos. E portanto, repare, isto, o que é que pode ter acontecido? A infecção pode ter estado a ocorrer e recuperar, numa forma que não chamava a atenção para os cuidados, os serviços de saúde, porque não recorria a eles, porque são muitas das populações que não estão habituadas a recorrer a eles, porque eles também nem são muito amigáveis às vezes, não é? Estão abertos nas horas que elas estão a trabalhar. E, portanto, isto foi acontecendo, e quando a certa altura se foi procurar por razões, ou por um surto que aconteceu, ou porque se fez realmente rastreio, porque rastreio quer dizer ir à procura de uma coisa sem sintomas, não? Porque senão é fazer diagnóstico, quando eu tenho tosse é diagnóstico, não é rastreio. Mas porque se fez isso, não é? Começou-se a encontrar estas circunstâncias. E reparem, e aqui há alguma razão para dizer que o facto de fazer testes determina a ocorrência dos casos. Já vamos falar dos testes, porque quero desenvolver um bocadinho a ideia dos testes, mas antes, o desconfinamento não era de qualquer das formas previsível, sim. Previsível que houvesse. E os modelos que nós fizemos modelação matemática. Porque a mim sempre me espantou a ideia de que a gente confinava e desconfinava e a curva não mexia. Parecia pelo menos estranho, não é? Porque senão, impossível. Porque... Impossível. Para, e nós fizemos modelos. Mas curiosamente no Porto e noutras áreas, de facto, ela não mexeu. Porquê? Porque o Porto teve infecções antes do que Lisboa. O que aconteceu se continuar... Eu estou aqui a mostrar, aliás, duas perguntas, porque há uma que é... A outra que eu queria fazer é se o facto de Lisboa confinou antes do Porto, Porto, não confirmam antes do Porto, do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista do desenvolvimento algumas classes da pandemia, confinou antes porque o Porto já tinha um surto e Lisboa ainda não tinha nada de muito significativo, não. Portanto as pessoas fecharam-se em casa com menos gente infectada. Mas se me permitir fazer um pouco de especulação, repare, isto é tudo especulativo. Já percebes? Porque não há. Não, mas eu gostava de sublinhar isto. Eu percebo. Mas eu tenho. Na minha cabeça é possível imaginar um cenário que é este, repare. A infecção, ao contrário do que se disse, ela ocorreu ao mesmo tempo nos dois sítios e subiu parecido nos dois sítios. Depois subiu muito no norte e em Lisboa subiu menos e foi-se mantendo em números que, aliás, são próximos de alguns aspectos atuais. Dos atuais, sim. Agora, uma explicação possível para isso era esta, percebe? Quem infectou no norte, isso nós sabemos bem, até conhecemos algumas das cadeias e estudamos, foi muito cedo uma população que continua a trabalhar, que é socialmente das populações mais desfavorecidas. Mais desfavorecidas. Desfavorecidas. E que não tinha condições para estar em teletrabalho. Até porque não tem tipo de trabalho. Agora, que repare, se faz em teletrabalho. A hipótese que eu gostava de estar no terreno, se um dia tivesse essa possibilidade e acesso aos dados, era esta. As populações semelhantes na região de Lisboa são fundamentalmente, ou têm um peso grande, os grupos migrantes, e não há a integração transgeracional que existe no Norte. Um migrante do Paquistão, um migrante mesmo africano, tem menos probabilidade de viver em Lisboa com a avó, com a sogra, com a tia, com o primo, do que os trabalhadores das fábricas desta zona, desta coroa, em torno da cidade do Porto, por exemplo. Há menos contacto intergeracional, não é? E repare, e isso pode ter explicado essa atravessar de circuitos de contágio, que em Lisboa se mantiveram muito tempo dentro de um confinamento, digamos assim, social e profissional, e que aqui no Norte isso não aconteceu, porque circulavam as pessoas entre vários locais, o local de trabalho, o local onde vivem, a família, junto no fim de semana. Porque uma das coisas que se repara é que em Lisboa a comunidade migrante foi especialmente, isso consegue-se perceber, também mais uma vez não tendo números, mas conhecendo alguns dos focos e olhando para algumas das freguesias, há uma forte probabilidade da comunidade migrante ser uma das principais afetadas e, portanto, de facto... Mas isto era uma hipótese possível para isto ter corrido mais depressa e, sobretudo, ter afetado gente mais velha. Exatamente por esta, o facto de sociólogos, mas isto estão a ser sociólogos. Antes de passarmos um bocadinho para ainda dentro destes assuntos, até porque tem a ver com a pergunta que eu quero fazer a seguir, porque é que esses dados, explique-me melhor porque é que esses dados não estão disponíveis, porque é que, o que é que aconteceu, o que é que está a falhar? O número, tocamos nisso um pouco, depois fomos noutro sentido, aquilo que se pode chamar a comunidade da saúde pública portuguesa. Sim. É muito limitada. Falta de pessoas para fazer esse trabalho? Falta de pessoas e falta de pessoas preparadas. A comunidade portuguesa, do ponto de vista da saúde, virou muito e investiu muito para a saúde curativa, como em todo lado. Nos hospitais. E em muitos aspectos para as investigações mais aparentemente sofisticadas. Falou-se sempre muito do cancro, falou-se sempre muito de alguns aspectos da doença cardiovascular. E a investigação dita da saúde pública, quantitativa, qualitativa, mas que permite perceber o porquê das doenças na população e não no indivíduo em particular, nunca houve um investimento. Não é economicamente muito apelativa, não é? Até, e sobretudo, os resultados não se vêem tão depressa, percebe? Quando a gente pensa em vacina, que é claramente uma coisa que vem e que é gerida pela saúde pública, nós pensamos em laboratórios, em ratinhos, em tubos de ensaio e não pensamos no enquadramento populacional que tudo isto tem. E por isso, quando a gente diz uma vacina não irá levar ao fim disto, eu infelizmente tenho que dizer, não leva de certeza, porque repare, nós andamos com a ideia da vacina que vem da varíola, que foi a única coisa que nós conseguimos acabar, e até outras doenças em que houve algum compromisso político, como a polio, o sarampo, etc., temos vacinas há dezenas de anos e a infecção continua. Portanto, é quase ficção científica imaginar que mesmo que encontrássemos uma vacina hoje que estivesse a funcionar... Iríamos vacinar o planeta. Vacinávamos o planeta e que erradicávamos a doença. Mas estes números, o que eu ainda não percebi é, há alguma recolha feita que pudesse já estar disponível e não está? Há seguramente dados recolhidos e que ainda não terão sido tratados por causa das pessoas estarem simultaneamente a recolhê-los e eventualmente a poderem tratá-los, percebe? Era um pouco como imaginar um cirurgião que ao mesmo tempo fazia anestesia. Quer dizer, as pessoas ou estão a fazer umas coisas ou estão a fazer outras. E acha que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério têm que arranjar pessoas para conseguir fazer esse trabalho ou já é tarde? Eu acho que para este momento é tarde. Espero que a gente aprenda a lição. Através de patreon.com/perguntarnoofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Acha que não houve planeamento para o desconfinamento? Eu já ouvi várias pessoas dizer isso. Olha, eu honestamente não tenho opinião sobre isso. Eu gostaria de dizer uma coisa que penso que é importante e que às vezes tem sido um pouco esquecida. A saúde pública é iminentemente um campo onde a política e a prática de saúde se cruzam demasiado. Deixa-me lembrar uma coisa que as pessoas esquecem muito. O Villermé, que foi uma das grandes figuras da saúde pública do século XIX, era médico militar, deixou a medicina porque se impressionava com a miséria das pessoas. E é o pai da lei que fez com que as crianças em França só fossem trabalhar aos 8 anos de idade. Curiosamente, na altura, os empresários do tempo achavam que iria arrumar com a economia francesa para crianças só com mais de 8 anos a trabalhar. Portanto, se tivermos um pouco esta perspectiva do longo prazo, não é? O caminho que tudo isto leva torna muito difícil imaginar que nós podemos, de facto, de responder de um ponto de vista científico e tem sido assim, o desconfinamento foi pouco planeado, foi mal feito, repare. Mas há muitos colegas seus a dizer isso. É porque eu penso que, sabe, às vezes o desconhecimento é muito atrevido e eu penso que as pessoas têm que ter a noção de uma coisa: nós não temos cidade B, país B, planeta B para comparar, portanto o que nós temos que pensar é o antes e o depois, ir corrigindo aquilo que fazemos se percebemos que as coisas não estão a ir para onde queremos. Porque o que eu gosto de perguntar a mim próprio, não é? E penso que todos como sociedade temos de perguntar aos políticos é que tipo de controle, por exemplo, de infecções querem ter? Em que banda, digamos, de variação querem trabalhar? Os 200 casos de Lisboa são aceitáveis ou não? Essa é que é a resposta que tecnicamente podemos dar. Então, vou-lhe fazer essa pergunta, mais ou menos. No início dizia-se que tínhamos de achatar a curva para garantir uma resposta do SNS. Eu confesso que me perdi mesmo aqui. Eu acreditei no que me disseram. Me disseram, é importante achatar a curva e todo o meu raciocínio na forma de olhar para esta pandemia foi, temos que achatar a curva porque o SNS tem que conseguir responder. Parece não haver nenhum problema de resposta do SNS, por agora poderá haver problemas localizados, que aí sim é preciso algum planeamento para distribuir os doentes, mas não parece que estamos, não é haver um problema, parece que estamos muito longe de haver um problema de resposta do SNS. Mal estávamos com 70 casos, com 70 casos de unidades intensivas. Estava em crise. E, no entanto, eu vejo muitos especialistas muitíssimo preocupados e a minha pergunta é que se o discurso deixou de ser achatar a curva e passou a ser evitar que o vírus circule, se há mesmo uma tese que acredita que é possível evitar durante muito tempo que o vírus circule. E esta minha pergunta é absolutamente sincera, porque eu confesso que me perdi mesmo aqui a dada altura, porque eu acreditei nas autoridades quando me explicaram achatar a curva, achatar a curva, achatar a curva. Ora, a curva está achatada, por enquanto. A curva está claramente achatada. Sabe que não há... em toda esta história houve dificuldades. Digamos que a única coisa que foi sempre inequívoca é que a doença era relativa... Desde que começou, não é? Com a informação que vinha da China nos primeiros... É que a doença era relativamente benigna nas pessoas mais novas e era grave nas pessoas mais velhas. Portanto, isto dá-nos uma ideia da tal história de quem devemos proteger. Proteger não é proteger à força, é proteger, sim, que é uma coisa diferente. Proteger nunca pode ser à força, porque as pessoas têm direito a não ser protegidas. Exatamente. Têm direito a ser deixadas em paz. Exato. O ponto foi que houve uma forma de olhar para isto desta maneira, muito matemática, dizendo assim, bom, isto, como nós estamos todos suscetíveis, isto cresce de uma forma exponencial e, portanto, se a gente não fizer qualquer coisa, em muito pouco tempo tem milhares e milhões de casos. Uhum. E era, digo-lhe, manifestamente um exagero. Nós sabemos, olhando para trás, que nem nas situações mais naturais, as coisas, nas piores dos cenários, as coisas nunca funcionaram bem assim. E daí vinha depois algumas comparações com a gripe, podemos lá ir se quiser. Mas houve muito esta ideia, não é? Temos que fazer qualquer coisa, não podemos deixar isto subir. Ou não podemos deixar isto subir, repare, numa infecção desta natureza, só tinha uma resposta: confinar. Não ia mais nenhuma. Eu confesso que quando eu até apoiei a decisão de confinar, mas era sempre uma lógica: temos que preparar o SNS para responder, temos que ganhar tempo para proteger as pessoas mais vulneráveis e manter a coisa controlada. Não era a ideia de que íamos vencer o vírus. Eu acho mesmo que houve um grupo de pessoas, muita gente, começou a acreditar que podia vencer o vírus. Não sei com base em quê, sinceramente, porque nós temos aqui que pensar por analogia. Nós não conhecíamos esta gente com precisão, nós conhecíamos os coronavírus, sabíamos que há uns que são muito simples, são os culpados das nossas constipações banais e todos temos 3, 4 vezes por ano aquilo e nem há imunidade continuada, nem há imunidade cruzada e depois havia aquelas duas formas graves, não? O SARS de 2003 e o MERS. E o SARS, por exemplo, desapareceu. Essa espécie de erradicação, que ninguém sabe se é uma erradicação real por aquilo que se fez ou simplesmente porque por qualquer razão as condições deixaram, ou até a agressividade do vírus era demasiada, digamos, para ele se manter, mas isso pode ter feito pensar alguém, bom dizer, se calhar isto também desaparece, mas era o mais improvável. E olhando assim, nós estamos a conseguir achatar a curva, por isso é que é a minha pergunta: nós estamos com um problema ou não estamos com um problema? Eu tenho acompanhado, como eu, o discurso da última semana e eu quero perceber até que ponto é que ele é justificado ou não é justificado. Eu não consigo, de um ponto de vista, olhando com a informação que nós temos, olhando para as cadeias de transmissão que vamos reconhecendo, olhando para os números que nós vemos evoluir, isto será uma situação completamente controlada. Para que números é que deve olhar? Já agora que eu também tinha essa pergunta para lhe fazer. Para os R's. Para os infectados, para o R0, para os internados nos hospitais e em unidades de cuidados intensivos, para os óbitos, para qual dos números é que deve olhar? Todos esses números têm erros e são manipuláveis. É bom que se note em todo o lado. O número mais seguro é olhar ao contrário, olhar dos óbitos para cima, digamos assim. A relação dos óbitos com a relação Modelar os óbitos para perceber a ocorrência destes óbitos, como nós sabemos quantas pessoas vão morrendo daquelas que conhecemos, e a partir daí ir vendo quantos casos existirão. Por exemplo, foi isso que permitiu saber que havia muito mais casos do que os diagnosticados. Mas os óbitos dão-nos uma garantia da gravidade da doença, não é? Mas há dois números fundamentais. Um é um número pragmático, que são os internamentos, porque é a tal capacidade de responder. E o outro... E aí devemos olhar para os dois, porque um dá-nos sinal para o outro, ou seja, se tivermos muitos internados gerais, acabaremos por ter muitos internados nos cuidados intensivos, imagino. E mortes, claro. Dependendo da idade das pessoas, que esse é que é o outro ponto fundamental. Não é? O outro número que é importante é o tal número reprodutivo, o R. Porque esse dá-nos uma ideia de que qual é o valor médio que cada pessoa infectada gera de novos infectados. E o nosso R não está famoso, pois não? O nosso R anda à volta de 1,1, 1,2. Era suposto ser um bocadinho mais baixo. Era ideal, mas deixa-te dizer-lhe, por exemplo, quando nós comparamos nos vários países, mesmo nos últimos tempos, como nós temos que meter um intervalo de confiança, porque isto é baseado em 100, 200, 300 casos por dia, os vários países caem todos nos intervalos de confiança uns dos outros. E, portanto, o que se está a fazer é uma hierarquia, não é séria, sinceramente, da resposta dos países, que às vezes fazem lembrar um pouco os rankings das escolas. Eu devo confessar que eu muitas vezes tenho a sensação, sobretudo agora na comparação dos países, mas a gente já lá vai por causa de outro assunto, estamos a trabalhar com quase uma forma burocrática, olhar uma forma quase burocrática para os números, o que aliás é um convite à sua manipulação, não é? Porque se eles começam a ter essa função, rapidamente os agentes começam a perceber o que fazer com eles. Como nós sabemos, os números são aquela coisa que nós podemos estruturar até elas dizerem o que nós queremos. Mas sabe que há coisas piores do que essas? Desculpe, isto pode parecer completamente ao lado. O número clássico, não é, que serviu até para campanhas eleitorais em Portugal, foi a mortalidade infantil. Sim. Os países comparavam-se. Então o que é que os países começaram a fazer? A ter regras diferentes para definir o que é uma morte infantil. Uhum. Claro, a métrica era sempre a mesma, número de óbitos até ao primeiro ano de vida por número de nascidos. Agora, o que definia o óbito e o momento do óbito é que variava de país para país e, portanto, os países conseguiam ir mudando o seu local, digamos assim. Aqui, como nós sabemos, nem sequer há propriamente uma definição clara de morrer por Covid, é morrer tendo Covid com ou morrer por causa da infecção, exatamente. Portanto, tenho ouvido também falar muito agora, de repente começou-se a falar muito dos assintomáticos, como este crescimento na região de Lisboa deve-se sobretudo aos assintomáticos, ou mais uma vez não é difícil responder. É um número que não é claro, aparentemente esse número está a aumentar, mas o número não é suficientemente grande para de podermos dizer que os números estão a aumentar porque fazemos mais rastreios. É aí que eu quero chegar. Uhum. Se a proporção de assintomáticos anda à volta dos 30%, 40%. Sim. Ora, isto nem quer dizer que sejam verdadeiramente assintomáticos. Repare, porque eu hoje estou assintomático, daqui a 3 dias, 4 dias posso estar assintomático. Pode ter sido só rastreado quando ainda era assintomático. Numa altura em que ainda estava assintomático. Falando do rastreamento, uma das razões por que se defende o rastreamento é para a possibilidade de isolar essas pessoas. Eu aqui tenho uma pergunta um pouco mais difícil, mas para si provavelmente menos difícil do que para outros médicos, se é possível isolar pessoas em condições sociais muito desfavorecidas, porque uma das coisas que eu vejo é analisar as estratégias que se deviam ser seguidas em Portugal ignorando o contexto em que a pandemia se desenvolve, por exemplo, comparando-nos com a Holanda e comparando-nos com a Suíça ou comparando-nos com outros países. Mesmo nesses países tem sido difícil porque a infecção, e isto é uma banalidade, não é? Já foi escrito que as epidemias são uma revelação das desigualdades sociais, ponto. Outro dia citei um médico que dizia que as epidemias são um fenómeno social que às vezes tem qualquer coisa de médico. Portanto, o que nós devíamos ter pensado e pensar é como é que vamos dar condições às pessoas para poderem estar isoladas. Reparo, há pouco quando nós falamos sobre o tipo de pessoas que estavam infectadas, esquecemos de dizer uma coisa muito importante. Em Portugal, como em muitos outros países, desde o início da pandemia, que se discutiu qual era a maneira de garantir que pessoas que não podiam parar de trabalhar porque senão não tinham maneira de pagar a sua renda ou a sua comida ou a da sua família, como é que nós íamos fazer com essas pessoas, nomeadamente as que em muitos países onde este tipo de algum trabalho, por exemplo, nos hospitais, está entregue a pessoas que têm contratos fora das instituições. Uhum. E que se não forem trabalhar naquele dia já não ganharam. E portanto eles vão ter que fazer um balanço entre os seus sintomas e até a compreensão que tenham ou não maior do risco em que estão a pôr outros e o risco em que estão a pôr a sua própria sobrevivência, e portanto elas vão trabalhar. Estamos nisso e temos as próprias condições materiais de confinamento, que é pessoas que vivem casas pequenas, familiares. Esse é o corolário disto, não é? Sim. Estas pessoas vivem nessas circunstâncias. Sim. Portanto, nós enquanto sociedade temos de ter a necessária solidariedade, para pôr o nome mais simples, de poder garantir, ou o egoísmo, se quisermos, de poder garantir às pessoas que precisam de estar isoladas condições decentes de isolamento. Já agora, só mesmo para terminar a questão de Lisboa, de que falámos há pouco, é possível dizer que Lisboa confinou cedo demais? É uma coisa que eu me tenho perguntado a mim próprio. Das informações que nós temos, nomeadamente daquela conjuntura. Porque, ao contrário de que há muita gente que achava que devíamos ter confinado antes, posso estar enganado, e corrija-me se estou enganado, o confinamento tem um tempo. Tem um tempo possível. Tem um tempo, que é um tempo social e um tempo sanitário. Então, e os dois têm que se juntar, porque senão não há maneira. E a minha pergunta é se Lisboa terá, tendo em conta o desenvolvimento da pandemia que existia na altura em Lisboa, entrada em confinamento demasiado cedo. Eu creio que não. Repara, Lisboa não é a Lisboa de que estamos a falar. Estou a falar da área metropolitana de Lisboa, não estou a falar da cidade de Lisboa, nem parece ter um problema especialmente por isso. É que a área metropolitana de Lisboa não deve ter entrado em confinamento muito mais cedo do que as outras. Há uma parte que nem sequer entrou nunca em confinamento. É essa parte que é provavelmente onde está agora a identificar a infecção. Uhum. Porque a estratificação social dos novos casos era fundamental para a gente perceber o que está a passar. E esses dados não existem, publicados pelo menos. Já ouvi colegas seus dizer que o número de testes, vamos lá agora falar dos testes, que é um assunto que também pronto, que eu quero ser esclarecido e tentar perceber, já ouvi vários colegas seus dizer que o número de testes que se fazem não é relevante para avaliar o número de infectados. Confesso que não compreendo a lógica desta afirmação e queria compreendê-la. Estando nós a falar de estatísticas e sendo evidente que não temos acesso ao número real de infectados por causa dos assintomáticos, por exemplo, como se pode ser indiferente à amostra com que trabalhamos? Ou seja, toda a gente gozou muito com o Trump, porque o Trump me disse uma coisa, agora eu nunca pensei dizer esta frase, o Trump tirou daí a conclusão absurda que é mais vale não testarmos e assim temos menos casos. Não é disso que eu estou a falar. Agora, a afirmação inicial, extraordinariamente, até me parece relativamente óbvia do ponto de vista estatístico. Se testamos mais, temos uma amostra maior, em princípio aparecem-nos mais infectados. Isto parece-me uma evidência, mas que parece que recentemente ouvi muitos especialistas e eu não sei assim tanto estatística, estudei qualquer coisinha e parece-me uma coisa óbvia que a amostra aumenta, em princípio. Não aumenta o número de infectados, aumenta o número de infectados que nós conhecemos. Os números de infectados estão lá na mesma. Infelizmente é um bocadinho mais complexo do que isso. Então, porque se a gente quiser esconder a coisa, faz muitos testes onde se sabe que a probabilidade de estar a infecção é pequena. Também é verdade, sim. E portanto, também podemos manipular a amostra. Exatamente. Sim. Portanto, o ponto é este. Repare, nós temos duas maneiras de fazer o diagnóstico: ou é clínico ou é laboratorial. Quando nós falamos no teste, estamos a falar no diagnóstico laboratorial. Eu gostava de chamar a atenção que muitos doentes foram internados, por exemplo, aqui no Norte, no Porto, em particular, onde estamos agora a falar, foram internados com testes negativos, mas com critérios inequívocos clínicos e, em alguns casos, nunca se chegou a ter um diagnóstico positivo laboratorial e, noutros casos, o diagnóstico laboratorial apareceu depois. Sabe, não sei se as pessoas não estão atentas a estes pormenores mais técnicos, mas é possível fazer o diagnóstico desta doença pelo tipo das lesões. Ou seja, mesmo sem teste positivo. Sem teste. Uhum. Mas é em pessoas doentes, com sintomas, com muita falta de ar. Algumas destas pessoas iam quase diretamente para os cuidados intensivos. Portanto, repare, há a clínica e há os testes. Há uma coisa que nós temos chamado a atenção para isso, tentamos chamar, é que nós não devemos comparar as coisas que não são verdadeiramente comparáveis. Ou seja, se eu quiser comparar a evolução ao longo do tempo, eu devo, por exemplo, olhar para a evolução dos casos clínicos. Ou então olho para a evolução dos casos laboratoriais. Agora, quando eu junto as duas coisas, eu já estou a ter uma mistura cuja ponderação de ambas eu não sei muitas vezes qual é. Então, vamos... Mas eu não sei se é claro o que eu estou a dizer. Repare, se eu olhar sempre para a evolução dos casos clínicos... Sim. Isto pode-me dar uma ideia sobre a evolução da doença na população que fica muito alterada pelos testes. Repare, imagine que a certa altura eu primeiro só tenho quase casos clínicos. Repare que isto é a história da epidemia em Portugal. Eu primeiro só tinha praticamente casos clínicos. Casos com, não fazia testes, não é? Porque não era fácil fazer testes, não havia nem testes. Nem havia sequer os testes para fazer. Disponíveis com facilidade. E a certa altura comecei a acrescentar os testes. E muito bem. Mas... designei as pessoas da mesma maneira, mas elas não eram iguais, não eram as mesmas populações. Não usavam os mesmos. E, portanto, eu não posso ter uma... Eu uso, e nós usamos uma curva única, mas isso não é... Então a minha pergunta, pergunta é assim. Há uma coisa que parece evidente. Houve um argumento que foi dado que o número de casos estaria a aumentar porque aumentaram os testes. Parece que isso não é verdade por uma razão. Desde o início do desconfinamento até agora, o número de testes não aumentou. Até parece que houve uma altura... De acordo com os números que diz, até diminuiu Um bocadinho. Portanto, não é essa a explicação. Portanto, são dois debates. Um é porque é que aumentou, outro é a nossa comparação com outros países. E aí vai ser praticamente impossível alguém me convencer que nós podemos comparar o número de casos de países que testam muito com países que testam pouco. Não parece... Podemos, se compararmos casos clínicos só. Só casos clínicos, exatamente. Se mas não é o caso. Mas nós estamos a mostrar, nós e os outros todos. Mas todos os países têm essas estatísticas. Acha que os... Que podem ou não mostrá-las, que é uma coisa diferente. Então, concluindo, acha que o número de casos... Não estou aqui a valorizar ou desvalorizar a evolução. É uma pergunta mais técnica. Que o número de casos não é um dado muito fiável. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. O número de casos é fiável. Tal como está a ser apresentado. Não, como está a ser, repare, ele tem esta mistura, se quiser, eu diria assim, o número de casos, tal como nós estamos a olhar para ele, desfavorece-nos, porque o esforço para os encontrar agora é maior do que foi há um mês atrás. Isso eu penso que é inequívoco. O esforço de quê? O esforço de os encontrar, que sim, era a preocupação esforço, clínica. O número, repare, de testar ou de encontrar de forma clínica. Repara uma coisa, a pessoa A infecta. Se eu só interrogar dois ou três dos seus conviventes e ficar por aí, eu só encontro no máximo dois ou três casos. Se eu rastrear mas mais... se eu alargar o círculo das relações, eu vou apanhando cada vez mais pessoas. Portanto, este número prejudica quem se esforça mais. Este número prejudica quem se esforça mais, sempre. A conclusão não é só que não é do Trump que é, vamos deixar de estar. Ele sabe muito bem porque é que o diz. Pois, claro, com certeza. E às vezes devo dizer, quando a gente vê os países a fechar as fronteiras uns aos outros com base nisto, dá vontade, não lhe dou razão, mas às vezes dá vontade de dar razão. É a tal lado político da saúde pública. Exatamente. Numa entrevista disse que se as pessoas vissem doentes a morrer com esta doença, o seu comportamento seria diferente. Acha que o medo que se instalou não é suficiente ou isto foi apenas uma forma de contestar, de constatar um facto? É uma forma de constatar um facto e isso sim é, se quiser, uma informação técnica. Nós sabemos que não vale a pena usar o argumento do medo quando nós não estamos a ver as coisas. Aprendemos isso na perfeição com o VIH, por exemplo. E portanto, só quando as pessoas começaram a ver as pessoas não, próximas. Ou nós somos capazes de levar racionalmente as pessoas a perceberem o risco, e quando eu digo isto, quero dizer adaptar a forma de explicar, porque nem todos temos a mesma capacidade de manusear a informação, ou então simplesmente metendo-lhes medo, é inequivocamente um sinônimo do Pedro e o Lobo. O lobo não aparece e portanto. O problema não existe. Eu devo dizer e eu sinto enganado, que ainda é o pior de tudo. Devo dizer que eu não conheço uma única pessoa infectada, o que faz com que o vírus... Tanto que eu disse não parece muito todo. O vírus é para mim uma coisa... É que as pessoas não são... Eu conheço pessoas que já tiveram infectadas, não conheço ninguém que diretamente, eu diretamente, alguém que esteja neste momento infectado. Faz sentido a divulgação diária de números? Isto tem a ver com a liga, exatamente com a pergunta que fiz antes. Se fizéssemos o mesmo com outra doença, as pessoas entrariam em pânico. Eu queria fazer uma proposta, que era fazer uma coluna do Covid e ao lado a coluna dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais, e a minha casos pergunta, e mortes por dia. E a minha pergunta é se não estamos a criar um ambiente com efeitos devastadores para a saúde mental das pessoas. Ou seja, eu quero agora começar com um endurecimento de saúde, que está ligado à saúde pública, que é sensível, tem uma característica pouco habitual na maior parte dos médicos, que é sensível a outra coisa para além do sítio onde está o foco apontado da sua especialidade. Estou a ser um bocadinho venenoso com os médicos, mas os médicos sofrem do problema da especialização, que é uma forma de grande conhecimento e de grande cegueira ao mesmo tempo. A minha pergunta é se nós não estamos a criar com um ambiente... Isto, acho que nunca vivemos uma experiência destas. Na história da humanidade, nós nunca tivemos um mundo tão mediatizado, portanto, nunca tivemos uma pandemia com um mundo tão mediatizado. Se nós não estamos, quase do ponto de vista laboratorial, a experimentar e a testar a resistência mental das comunidades, e se isso também não deveria fazer pensar um bocadinho até onde podemos levar o discurso do medo? É muito difícil responder-lhe a isso, mas quando se fartar... Eu calmo. Repara... E neste assunto não me vou fartar, porque este é um assunto eu se tivesse que ter decidido, quando a pandemia apareceu, eu decidiria exatamente aquilo que foi feito. Falar com as pessoas, dizer-lhes o que estava a acontecer. Porque temos que fazer aqui um balanço entre a transparência e a criação de um ambiente excessivamente ansiogénico. Porque vivemos essas duas coisas, não é? Eles não dizem porque não querem que se saiba a gravidade do problema, ou até dizem, mas eu não aguento o que me estão a dizer. E este balanço é difícil. Repara, portanto, eu penso, acha que houve balanço? Se calhar a certa altura poderia começar-se a espaçar mais, mas estou convencido que haveria vozes a interrogarem-se porquê, porque é que não era dito. Portanto, o dar a informação eu penso que é útil. Não esperaríamos provavelmente tantos meses a dar esta informação, digamos, fazer esta espécie de narração em contínuo, porque para, eu tenho-me interrogado muito, quer dizer, o que seria todos os dias, nós podemos imaginar um mundo ou uma televisão que todos os dias dissesse quantas pessoas morriam ou eram internadas com um ou dois ou três problemas. E estou convencido que ninguém tinha passado, quer dizer, que ninguém aguentava isso. Acidentes de automóveis, eu provavelmente deixava de meter no meu, não é? Mas também é uma coisa interessante. Ainda eu não sei qual é a partilha de visualização daqueles números, mas ela deve ter algum interesse, porque as televisões não falam outra coisa de manhã, à tarde e à noite. Não, ela... E agora até estão. Não, interessa melhor, as pessoas interessam-se, ou cria-se-lhes o interesse. Isso, ok, isso é verdade. Levava um debate bastante complexo sobre o mundo mediático que vivemos hoje de obsessão monotomática, e que não é uma novidade com o Covid, só que o Covid é a coisa ganha uma dimensão completamente diferente. Mas, de facto, as pessoas tendem a interessar-se, é relativamente fácil de verificar, as pessoas tendem a interessar-se por aquilo que já lhes é dado. Numa espiral que, num caso que mexe com a saúde das pessoas, que nós sabemos, é sabido, que é das coisas que têm maior interesse mediático sempre, a saúde das pessoas, é das coisas que vende mais jornais com facilidade, saúde e a segurança são as duas coisas que vendem mais. Se todos os dias falar de mortes, de número de casos... isso ganhar uma centralidade. A minha discussão aqui tem a ver com um fator de saúde que parece não estar a ser ponderado, que é a saúde mental. Sim, mas eu ia aí. Pá, por isso é que eu disse, isto pode ser extremamente ansiogénico. Mas isto cria também uma outra coisa, se me permite, que te comece a ser explorada aqui e ali, que é a competição, não é? Entre locais, entre regiões, entre pessoas, que também não é muito saudável do ponto de vista mental. Mas neste caso concreto, muito mais do que talvez as questões do medo e da gestão da doença e tudo isso, o adicional de impacto na saúde mental e na capacidade de organizar a nossa relação e o nosso papel na vida, que é o facto de nos termos a separar dos outros, de uma forma muito abrupta, quebrarmos todos os nossos ritos sociais. Não importa se eles eram bons ou eram maus, o que importa é que eles demoraram às vezes séculos a chegarem onde chegaram. E não estão a ser substituídos por outros. E nem é fácil substituir rapidamente. Nós temos que lidar com o facto de que a nossa capacidade de nos determinarmos está muito limitada por regras que nos são impostas e que são, repare, são regras de espaço. É como, em certa medida, estamos todos numa certa forma de prisão. São regras de relação pessoal. Duplamente, estamos obrigados a estar com pessoas, se é um crime, está tanto tempo, e estamos impossibilitados de estar com outras com quem gostaríamos de estar, ou pelo menos imaginar que poder estar, e ao mesmo tempo temos uma espécie de peso sobre o que vai ser o nosso futuro. Portanto, temos aqui, digamos, a receita perfeita para aquilo que é verdadeiramente uma crise. Eu ainda voltando, ainda mantendo um bocadinho no medo, mas com uma coisa muito específica. Recentemente, na última semana, começou a falar-se muito das sequelas. Eu interpretei isto, se calhar estou a interpretar mal, das sequelas que deixam nos jovens. Como um discurso para tentar explicar aos jovens... eles também podem ser, de alguma forma, vítimas, porque há pouco, muito poucos óbitos de jovens e, portanto... Isso, aliás, tem-se concentrado também num discurso muito em torno das festas dos jovens, que devo dizer que é uma coisa que me perturba um bocado, porque não há nenhum, não vejo pelo menos nenhum dado que indique que é essa... Desculpa, era o que eu tentava dizer quando se dizia, são os comboios, são as festas, é isso mesmo. Onde é que estão os cálculos, se assim, estas infecções... Que percentagem de infecções é que pode ser ligada ao facto das pessoas irem à praia ou estarem com os amigos? Ou que... Mas na realidade, este discurso, por exemplo, sobre as sequelas deixadas nos jovens, tem alguma base? Eu não estou a dizer que não há jovens com sequelas, evidentemente, eu digo base estatística, ou seja, de ser suficientemente relevante Porque aí funciona também o Pedro e o Lobo. Se de repente se começa a fazer um discurso também baseado no medo, que depois não tem uma base factual razoável, que não é o facto de, evidentemente, houve jovens que ficaram com sequelas, não é essa a questão, o discurso vai-se esgotando ele próprio, não é? vai deixando de ser eficaz. Há alguma ideia de que, por exemplo, as sequelas são uma coisa significativa nos jovens? Não, neste momento não. E, aliás, o que sempre se pensou, é claro que se nós tivermos uma posição ou uma forma de imaginar o nosso devir num enquadramento muito psicanalítico e tal, podemos encontrar aqui algumas explicações relativamente complicadas. Mas, digamos, de um ponto de vista daquilo que nós chamamos habitualmente a saúde mental e um certo equilíbrio entre a saúde física, entre a saúde física e a saúde psicológica, se há tempos em que a plasticidade é suficiente para encontrar caminhos alternativos, é nas fases mais iniciais da nossa vida. Os grandes síndromes pós-traumáticos tendem a aparecer noutras fases da vida. Agora, há neste momento coisas, repare, se eu estivesse a falar daquilo que eu faço na investigação habitualmente, mais hoje em dia, eu diria, os acontecimentos das fases iniciais da vida são extremamente marcantes no risco de doenças físicas no adulto. Quais são esses acontecimentos? E alguém que teve um jovem que teve Covid pode ficar com ganchos? Não. A questão da a doença, eu não estou a pensar na doença enquanto sequela física que ela possa deixar, poderá, nós não sabemos, seria tonto estar agora a dizer não vai deixar ou vai deixar, não sabemos ainda, temos que esperar para ver. Mas sabemos que isto que estamos a viver é inequivocamente um acontecimento importante, um evento de vida marcante. Veremos quanto tempo dura, não é? E veremos quanto tempo dura. E por isso, da mesma maneira que nós sabemos que as crianças são vítimas de violência cedo, que as crianças que têm problemas sociais cedo, que as crianças a quem lhe acontece determinado conjunto de acontecimentos de vida em fases iniciais, vão mais tarde, isso nós já sabemos, são as que vão ter os infartos de miocárdio, repare, que são mais importantes do que muitos dos fatores que nós, porque gostamos de acusar a vítima nas suas escolhas, gostamos de dizer que são culpa deles. Exatamente sobre isso. Parece impossível fechar jovens adolescentes. Pelo menos não é saudável. Que ainda por cima não se sentem em risco. E não se sentem baseados em alguns dados objetivos. Por mais que agora seja pedagógico dizer o contrário, eu não acho que em princípio a mentira seja pedagógica. E é evidente que os jovens correm menos riscos que os mais velhos. Só se mudasse qualquer coisa no vírus. Todos os números o indicam. Eu não tenho a certeza que isso não tenha efeitos mais perigosos para o desenvolvimento e para a saúde, ou seja, a minha pergunta é se não há... É exatamente o que eu estava a tentar dizer. Eu percebi, por isso é que eu quero ir para aqui. Se não há limites para o confinamento, ou seja, se nós partimos do princípio que isto pode durar muito tempo, é possível continuar a dizer aos jovens que eles não podem fazer festas? Não. Durante dois anos, nós podemos dizer a jovens de 17 e 18 anos... A não ser que haja um desígnio político de mudar a nossa vida completamente. Dizer a jovens de 17 e 18 anos, vocês não podem fazer festas nos próximos 2, 3 anos. Isto nem sequer é praticável. Não, não é praticável. Só numa coisa completamente totalitária. E não acha que se está a criar um ambiente de frustração nas pessoas por quererem, começarem a desejar uma organização da vida que não é possível, que não é praticável, pelo menos, em democracia e liberdade? Mas a resposta a essa é esta. Em que medida é que nós estamos a fazer isto verdadeiramente por razões sanitárias ou estamos a fazer isto numa espécie de biopoder que vai sendo testado? Deixe-me dar-lhe um exemplo que foi muito... Isto pode ser muito mal interpretado, mas olha, vamos ver. Nós fechamos as escolas com base no argumento muito... Sanitário. Eu estava aqui a sorrir porque a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, portanto, então, dizer, nós fechamos as escolas com base no argumento sanitário, até muito por analogia com a gripe. As crianças infectam, trazem entre elas, não lhes acontece nenhum mal muito particular de um ponto de vista da sua saúde, trazem a infecção para dentro de casa e tal. Nós podemos pensar ao contrário. Nós já sabemos que conhecemos este circuito, podíamos quebrar o circuito noutro local. Mantendo as crianças nas escolas, nós podíamos mantê-las em socialização e socialização controlada. Sabe o que é que eu acho? Eu vou dizer ainda mais, como não faz mal eu ser mal interpretado, posso dizê-lo. nós sacrificamos milhares e milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares de crianças e o seu futuro e a sua saúde em nome da nossa saúde. É a conclusão que eu tiro. Elas podiam ser portadoras de vírus, isolámo-las e tirámos-lhe parte da infância e sobretudo às crianças mais pobres, não é? Sim, sem dúvida. Particularmente às crianças mais pobres que não têm alternativas para aprender e para socializar. Agora, eu tenho a minha pergunta, é que ainda por cima fizemos de uma forma um pouco estranha e isso envolve-o indiretamente, por ser presidente da Nacional de Saúde. Mas olha, espera, deixa-me dizer-lhe, tem havido uma grande confusão. Já vai responder, não precisa de... Há decisões muito difíceis de perceber e uma delas desautorizou o Conselho Nacional de Saúde. Mas é isso, Daniel, desculpa, não foi o Conselho Nacional de Saúde. Permita-me fazer aqui uma clarificação. Em Portugal há muitos conselhos e muitas coisas. Ah, foi o Conselho Nacional de Saúde Pública. E quero-lhe dizer uma coisa. Então não faz mal, mas a minha pergunta é... Eu também lá estava. Também é do Conselho Nacional de Saúde Pública, então a pergunta mantém-se. Mas não queria, era que isto caísse sobre 29 pessoas que não estavam lá. Ok, então pronto. Como é membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, isto também o envolve assim, e peço desculpa a quem me está a ouvir pelo lapso. As escolas abriram, pelo menos pareceu-me desautorizar, o Conselho Nacional de Saúde Pública não chegou sequer a tomar uma decisão e o Primeiro-Ministro arranjou uma maneira de se basear numa outra instituição qualquer que fizesse parecer que a decisão não era política e tinha uma base técnica. Mas a decisão é impossível dizer que não é toda ela absolutamente atamancada e absurda. Porque se abriram creches e aulas de 11º e 12º ano, mas encerraram-se universidades e escolas básicas. Portanto, ponto assim é, abriu, fechou. Não há aqui qualquer critério possível que seja de saúde pública, impossível de determinar. Faz algum sentido as escolas continuarem fechadas? As escolas preparam-se, como sabe, para continuarem fechadas, muitas, até depois do verão. E as universidades, preparam-se para, à custa da pandemia... Não têm vontade nenhuma de voltar a... À custa da pandemia, poupando dinheiro, porque é essa verdadeiramente a única razão, porque o estão a fazer e usar a pandemia é no mínimo de mau gosto. Eu aqui, nesta matéria, sou menos moderado, porque acho que a autonomia das universidades dá imenso jeito quando dá imenso jeito. O que lhe quero perguntar é, faz algum sentido, olhando para a realidade que conhecemos, sabendo o que já sabemos sobre o vírus, que é mais do que sabíamos, que em setembro as escolas não abram todas? Na minha opinião, se estivermos como estamos agora, não faz sentido nenhum. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu penso que é importante e que eu gostava muito de ser capaz de deixar clara, para mim próprio e para os outros quando falo com eles. Nós temos de fazer um balanço. Se nós abrirmos, é possível que haja mais infecções. É da natureza das coisas. Agora, a saúde pública, e isso é simultaneamente o lado que ela tem de mais belo e de mais aterrorizador, é um balanço, porque não há risco zero. E o que nós temos de ser capazes é, por um lado, perceber o que é pior. É mesmo isto, o que é pior? Algumas infecções ou gente que nunca mais, que perde meses, anos da vida dela, que não vai conviver, que não vai crescer em conjunto, que se vai fechar. Tudo coisas contra as quais nós éramos enquanto sociedade. É por isso mesmo que a saúde pública, a palavra política está bastante mal vista, mas a saúde pública é, dentro da saúde, a mais política de todas. É totalmente. No sentido em que equilibra, tem que olhar tem para vários... Olhar para tem que fazer aquilo que a política passa a vida a fazer, que é a escolha do mal menor. Exatamente, não é? Exatamente. E não há, não sente que... Agora vou ser ainda... Pronto, acho que vai ser ainda mais difícil do ponto de vista para um médico. O facto de termos, nós estamos no domínio, portanto, há de vez em quando, na história, no debate político português e não só, dá-se todo o espaço aos especialistas. Portanto, o que interessa é o que dizem os especialistas. E como eu estava a dizer há pouco, os especialistas têm um foco apontado para uma coisa. Não acha que neste momento se construiu um discurso e uma narrativa sobre o vírus que torna muito difícil essa escolha do mal menor? Ou seja, que o vírus não esteja à frente de tudo o resto. Repara, sim, mas não é culpa dos especialistas. Não, o que eu gostava... Não, os especialistas falam o que sabem. É que os especialistas... Não, eles não... É que o problema, da minha opinião, é pior, sabe? Eles valem o que sabem, muitas vezes não é muito. E são tão pessoas como os outros que não são especialistas. Com os mesmos as mesmas invejas, os mesmos interesses, os mesmos medos, as mesmas dificuldades. O que é que quer dizer com isso? As mesmas invejas, os mesmos medos? O que quer dizer com isto é que é muito difícil, particularmente numa circunstância destas, separar o que seria tecnicamente inequívoco do que são as nossas interpretações sobre o mundo. Acha que há algum tipo de pulsão corporativa por vezes, né? As pulsões corporativas existem sempre. Estão lá sempre. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas não é tanto isso que eu penso. Está a falar é que nós estamos a ter de tomar decisões que são decisões que estão para lá de um gesto técnico. Até porque não temos fundamentação científica suficiente. Acha que há muitos técnicos a atirarem-se para fora de pé? Eu acho que há muitos técnicos a atirarem-se para fora de pé, claramente. Porque, sabe, o papel da ciência é transferir para, por um lado, o que a ciência espera e as universidades, pelo menos eu nisso talvez possa ser considerado um pouco conservador ou muito, como não sei, é que nos deem algum espaço onde possamos pensar livremente. E depois um espaço para transferir esta inquietação para quem tem que decidir. E que saiba, pelo menos, que está a decidir sob inquietações. Não sobre certezas. Quando se pedem certezas à ciência, é um absoluto inequívoco, porque a ciência é sobre a pergunta, não é sobre a resposta. Acha que neste momento, por exemplo, grande parte do que se está a fazer em relação ao vírus é com base em muito pouca informação? Pouquíssima informação e mais, inclusivamente, repare, são coisas que a gente se apercebe, inclusivamente em jogos de tabuleiro de próprios interesses. Repare, tudo isto sobre quando há vacina, já está na fase 2, já está na fase 3. Isto tem a ver com os próprios interesses económicos que estão por trás de tudo isto. As máscaras não são, e o discurso sobre as máscaras não é uma coisa meramente técnica. Há interesses sociais, há interesses económicos, há interesses éticos até. Há todo um pensamento sobre a ética da relação que a máscara completamente destrói. Levinas, por exemplo, o filósofo, escreveu muito sobre isto. E não se pensava em coisas, e não estávamos a pensar na Covid, nem sabia que vinha aí. Mas a verdade é esta, é que os políticos puseram-se, se calhar não tinham outro remédio, tendo em conta o risco de trabalhar na total incerteza, puseram-se totalmente nas mãos dos técnicos, no sentido, pelo menos do ponto de vista público. Mas se nós olharmos para os últimos 30 ou 40 anos, muitas das grandes decisões políticas, elas tiveram sempre os técnicos como uma espécie de instrumento. Pense nas questões da ecologia, pense nas questões dos transportes, pense nas questões do nuclear, pense nas questões dos pesticidas. Eu dou-lhe só coisas que têm a ver com a saúde, eu consigo fazer uma lista imensa em que a decisão é política, é uma decisão de jogo de lobbies, inclusivamente, e os técnicos entram nisto, e repare, e alguns entram, sinceramente, com as suas dúvidas, com as suas questões, mas outros entram venalmente. Veja-se, por exemplo, toda a discussão em torno do amianto e o que se foi escrevendo e fazendo sobre o impacto do amianto na saúde, em que a indústria do amianto também tinha os seus cientistas de serviço. A gente acabou por ir por aqui, eu acabei por não concluir. Se acha que, nas atuais circunstâncias, eu não retive a sua resposta, as escolas deveriam abrir em setembro? Na minha opinião, sim. Uma das incógnitas é a questão da imunidade do grupo. Ou mesmo da imunidade, sem ser de grupo individual. Eu sinto que os especialistas preferem não falar disso, não só porque ainda não ser claro que a infecção garante uma imunidade duradoura, portanto há uma fortíssima dúvida nesta matéria, mas por recear que isso faça com que as pessoas relaxem os seus cuidados, começar a falar de imunidade de grupo. Devo dizer, do meu lado faz toda a diferença, não é? Saber se há ou se não há, até para as minhas estratégias pessoais. E nós temos estratégias pessoais e temos direito a elas, não nos foram retirados. Sem elas perdíamos, provavelmente. Exatamente. Não foi-nos tirado, não é só aqui uma estratégia de grupo, isto não é a Coreia do Norte, temos estratégias pessoais. Mas a verdade é que a estratégia, mesmo a coletiva, havendo ou não imunidade duradoura, é radicalmente diferente. Ou seja, a estratégia de relação com esta pandemia será totalmente diferente se descobrirmos que há uma imunidade duradoura e que, portanto, as pessoas que não correm risco de se infectarem-se, no fim é bom, ou que não há e, portanto, infectarem-se é só um risco e não tem nenhuma vantagem. Acha que teremos que esperar muito tempo para perceber o grau, o nível de imunidade que esta infecção dá? Temos que esperar mais alguns meses. Aí nós temos... Mas concorda que é uma informação importante? A informação é fundamental. Porque, repare, se não houver imunidade duradoura, nem faz sentido andar atrás de vacinas. Pois, não serve para nada, claro. Nós estamos a jogar... Em bom português, se não houver imunidade, estamos lixados. Peço desculpa. Ou não, se nós conseguirmos aquilo que em relação a outras... Repare, ninguém se sente muito tramado pelas constipações, o resfriado comum. É aborrecido, estraga uns dias e tal. E é possível que este vírus se venha a transformar num vírus menos... É possível que... Não sei, mas é possível que aconteçam coisas dessas. Este vírus, como outros, ao longo da história, foram criando uma certa forma de... Sim, a verdade é que não há vacina para os outros coronavírus, não é? E repare, nunca se procurou, claro que procurou, até porquê? Porque a doença, então também me deixo falar de uma forma simples, a doença não mata, não é grave, mas é muito chata. E tem outra coisa importante, tem um impacto económico brutal. O conjunto de pessoas que trabalha menos, que não vai trabalhar... A gripe normal. Falar das constipações, sim, banais, sim. Não é? Já nem falo da gripe, estou a falar das constipações. Portanto, e já se procurou uma vacina e não se encontrou. Não se encontrou uma forma técnica boa, uma capacidade, porque a doença não dá imunidade mais que 2-3 meses. Repare, nós neste momento sabemos várias coisas que não têm sido faladas. Uma das coisas que sabemos é que há pessoas, e já temos experiência, nós estamos a fazer isso aqui na Universidade do Porto, há pessoas que praticamente não montam uma resposta imunitária. A resposta imunitária, a quantidade e a duração parece depender da gravidade da doença. A doença mais grave dá a resposta mais marcada. Dá mais imunidade. Portanto, digamos assim, as festas para infectar não fazem sentido, porque o risco seria demasiado, desta perspectiva. Mas ainda não sabemos quanto tempo é que ela dura. Não sabemos objetivamente. E vamos demorar uns meses. E vamos seguramente demorar uns meses até saber. Porque nós ainda não sabemos de certeza absoluta se aquela resposta imunitária que nós encontramos é eficaz de um ponto de vista da proteção. Se não é simplesmente um indicador... Repare, um exemplo que toda a gente compreende e conhece. No VIH nós temos anticorpos, é que os anticorpos não nos protegem. Nós também fazemos o teste do VIH da mesma maneira que fazemos o teste da Covid. Eu não pus aqui na sua apresentação, que foi coordenador da estratégia contra o VIH. Sim, o VIH. Nós, da mesma maneira que picamos o dedo para saber se estamos infectados com VIH, procuramos anticorpos, picamos o dedo para saber se tivemos infecção. Está a ver? Nós julgamos que é se tivemos, mas se calhar não será. Pode ser. Os anticorpos do VIH existem, mas não nos protegem. Não são capazes de neutralizar o vírus. Portanto, coexistem com ele. Nós ainda não sabemos, tudo leva a crer que haverá anticorpos neutralizantes, portanto, que são eficientes. Por isso é que se colocou aquela questão, que lembram-se seguramente, de usar o soro de convalescentes para tentar tratar pessoas com a infecção. Era exatamente nesta perspectiva, os anticorpos bloqueiam a infecção, são úteis. Mas repare, não se tem falado nisso. Se calhar não correu tão bem como as pessoas gostariam. E, portanto, se vamos esperar uns meses, quer dizer que nós vamos continuar com estratégias meramente probabilísticas? As estratégias dos séculos que passaram. Isolamento, quarentenas, confinamento, desinfecção e máscaras. Mas sendo que há uma que a dada altura não pode continuar a ser utilizada, que é a do confinamento geral. Aliás, eu estou absolutamente convencido, posso estar enganado e posso vir a ser desmentido daqui a uns meses, que o confinamento como fizemos em março não o poderemos repetir. E sabe que não, eu creio que nós já sabemos o suficiente olhando para o passado. Olha, não podemos, por razões psicológicas e de saúde mental, não podemos porque a expectativa que muita gente teve de que aquilo se fechasse 15 dias, resolvi o vírus desaparecia, já sabia que não existia. Devo dizer que eu acho que uma das responsabilidades por uma frustração que vai existir agora tem a ver com isso, o facto de mesmo que não tenha sido dito, para mobilizar as pessoas, criou-se a ilusão de que se, eu vi várias vezes, até vi um polícia uma vez, numa reportagem na televisão, a dizer, quanto mais nos confessarmos agora, mais depressa isto passa, e eu estava a ver a televisão, não, é o contrário, quanto mais nos confinarmos, mais tempo isto demora, tem que ser, mas é assim. Mas, Daniel, sim e não, repara, quando há pouco falava na questão da imunidade. Eu digo, mais tempo isto demora... Não, mas é verdade. A curva era isso, era fazer demorar mais tempo. Mas é que é verdade, sim e não, porque repare, vamos imaginar que a infecção, por razões da nossa organização social, se confinava a determinados grupos. A infecção se confinava. Se esses grupos se confinassem, a infecção podia de facto desaparecer, porque não encontrava... Uhum. Mas repare, nós ainda não sabemos uma coisa que está a ser preocupante. O problema é que nós somos um mundo globalizado. Onde... Não, mas pelo menos poderia ter algumas estratégias de desaparecimento. Porque repare, que foi o que parecia que tinha acontecido na China, que tinha desaparecido. Agora repare, por exemplo, há informações que têm aparecido que não têm sido muito tratadas, nem pensadas, se calhar não tivemos tempo ainda. Os casos de transmissão às martas ou às visões, como queiram chamar, na Holanda. Uhum. Os holandeses preparam-se para matar milhões, ou já mataram milhões de crias de visão, de Marta, porque apareceram casos de transmissão a pessoas. E cria-se aqui até uma hipótese de saber como é que foi o ciclo. Se o vírus já existia em algumas espécies de animais, que não necessariamente só os cegos, etc. Ou se... É os pangolins, não é? Pangolim é intermédio no meio disto. Ou se havia espécies animais, como o pangolim, por exemplo, mas noutras geografias, em que o vírus já podia circular. E repare, esses casos na Holanda são preocupantes nesta perspectiva. É que a forma de nós atacarmos uma doença que não tem outro hospedeiro que não os seres humanos... É o caso do sarampo, foi o caso da varíola, dar-nos perspectivas de conviver com ela completamente distintas de uma doença que tem hospedeiros definitivos noutras espécies ou que tem hospedeiros intermédios importantes. Completamente. Se o vírus for simultaneamente humano e capaz de se adaptar a animais, não daquela forma anedótica do caso do gato belga que infectou e que foi, ou um outro animal de estimação que já aconteceu, ou estes exemplos das martas, das grandes produções de martas na Holanda, mas se de facto o vírus encontrar hospedeiros animais, ele tem múltiplas estratégias de sobrevivência e nós também temos de ter a nossa estratégia de viver com ele, percebe? E seria possível imaginar uma circunstância em que a imunidade de grupo, pá, porque essa é a ideia, não é? O vírus não encontra as suscetíveis e, portanto, desaparece. E isso pode acontecer se ele só circulasse em algumas, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o MERS e se calhar foi o que aconteceu com a SARS. Ele não saltou... Mas não há sinais que vai ser isso que vai acontecer com este. Ouça, com 10 milhões de infectados começa a ser complicado. Claro que se a gente puser isto em perspectiva e quiser ter medo, pensa assim, o que é que foi a gripe? Repara, a gripe havia 1.500 milhões de habitantes, infectou um terço da população mundial. A gripe espanhola? Espanhola, de 1918. Corresponderia agora a infectar à volta de 2,5 mil milhões de pessoas, não é? E matou cerca de 50 milhões, são números calculados, não há certeza. Esta matou meio milhão até agora? Esta até agora matou cerca de meio milhão. Portanto, estamos a 100 vezes, 1.000 vezes menos... Mas também aí eu sou otimista, não é? O mundo que nós temos para lhe responder não é o de 1918. E é isso que me chateia, que nós ainda estejamos apenas a ter nas nossas mãos os mesmos instrumentos que tínhamos há um século ou há dois. Deixa-me falar aqui uma coisa... Isso custa um cientista, mas isso põe-nos no lugar, geralmente. Põe-nos no lugar, mas a ciência podia ajudar-nos a estar mais longe. E repare, é isso que me leva a gostar de uma coisa que muitas pessoas não gostam, que é a possibilidade de usar as aplicações digitais de uma forma por isso é que eu falei nisso. No dia em que um médico perceber o problema disso, há um problema cognitivo. Eu acho que os médicos estão incapacitados de compreender, de conseguir perceber que a eficácia não pode ser a medida de todas as coisas. Mas repara, a eficácia disto não é uma eficácia médica sequer. Ah, não, eu acho que é uma eficácia política e é a pior possível. Não, não, mas é, não, há uma eficácia política, pode haver uma eficácia política, mas... Eu nem sequer estou a falar do que pode acontecer. Não, mas eu falo de outra coisa que não é o que pode acontecer. Mas deixa... O precedente que abre na cabeça das pessoas como uma coisa aceitável. Repare, eu tenho pensado nisso, pode imaginar, sim, claro. E não tenho certezas. Aliás, tenho uma posição muito becketiana, se quiser, é errar no melhor. Mas o que eu penso é o seguinte: neste momento quem está infectado... Nós, para quem não percebeu, nós estamos a falar de aplicações de tracking, digitais. Das aplicações digitais, para, que está em, aliás, em debate, sim, em Portugal, aliás, como uma possibilidade brevemente. Para, nós, uma pessoa infectada, a polícia sabe onde ela está. Não deixa sair à rua. Eu penso que a aplicação, se feita com determinadas regras, me dá muito mais liberdade do que aquilo que a saúde pública, tradicionalmente, a partir sobretudo do século XVIII, do lado da autoridade sanitária, me retira. Eu penso que nós estamos a... Repara, Eu estou calado, mas eu confio mais num polícia do que numa aplicação. A polícia tem um nome, tem uma, tem uma ética, por pior que seja, ou melhor, tem uma ética, e mais, o polícia, ao contrário da aplicação, um dia deixa de ser polícia, deixa de estar entre nós. A minha questão é que instrumentos é que queremos dar aos futuros regimes que aí virão. Eles não vão herdar o polícia que fica com... Agora vão herdar a aplicação e sobretudo a disponibilidade não, para não ela. Não vão herdar o polícia, mas não. Herdam a polícia. Mas faz toda a diferença. Mas herdam a polícia. Mas é exatamente, faz a diferença entre a máquina e o humano, e há uma coisa... Mas porquê é que nós não somos capazes de... Portanto, os livros de ficção científica são ótimos, mas nunca são sobre o futuro, sobre o presente e o passado. E o passado. mas repare, porque é que nós não somos capazes de pensar que podemos utilizar uma tecnologia sem deixar espaço para as derivas totalitárias? Porque seria um milagre. E eu não acredito em milagres. Porque todas as vezes que isso nos foi prometido, não aconteceu por uma razão. Porque é demasiado tentador. É demasiado tentador. E o que soubemos sobre a Cambridge Analytica, tudo o que temos sabido mostra que é demasiado tentador. Mas deixa-me dizer, dar um tesouro demasiado grande e depois pedir, vá lá, sejam bonzinhos, não fiquem com o tesouro. Eu aqui, a minha posição não é sequer, já me explicaram, pessoas que preferem seguramente mais do que eu e do que nós os dois sobre estas questões tecnológicas, todas as armas e pessoas em que eu acredito que... O meu problema não é a aplicação propriamente dita, que até pode ser completamente segura. E já existem, as pessoas já dão todas as suas informações ao Google, tudo, dão tudo. No dia em que o Estado lhes pedir, abrimos a última porta. Mas eu compreendo que para um médico de saúde pública isto seja difícil. Eu percebo completamente o que quer dizer. Por prioridades. Não, repare, é muito mais egoísta, se quiser. Não é nada generoso. É porque é que eu, 6 ou 7 séculos depois, para o mesmo problema, ainda tenho as mesmas soluções? Porque nós ainda temos as mesmas, algumas limitações que não, são as mas mesmas. Que diabo, não havia aviões há 500 anos atrás, não havia... Já havia a roda, já havia... Mas continuamos a ter uma coisa que nos deixa desesperados. Continuamos a morrer. Isso não vai mudar. Não, mas isso também... Espero que nunca mude. Não, mas isso pode-nos ajudar a encontrar maneiras de viver melhor. Já nem é sequer viver mais, percebe? O viver mais é uma coisa que... Mas é preferível não vivemos muito mais, porque já se percebeu que chegámos ao limite a partir do qual... Há uma fase a partir da qual o interesse disso é relativamente moderado. Mas eu digo eu, não me importo viver até aos 150, não, mas no sentido em que há coisas, eu acredito verdadeiramente que pode haver avanços tecnológicos que nos ajudem a solucionar. Agora, também quero dizer uma coisa: esta aplicação não vai resolver o problema, pode ajudar. Ajuda sobretudo ao rastreamento. A identificar a que as pessoas se identifiquem, ou se faz no fundo aquilo. Eu compreendo e sou totalmente, acredito, estou totalmente em sintonia com esse gosto particular pelo que é humano. Posso lhe dizer, tem interesse nenhum em particular, mas eu estou totalmente ausente das redes sociais. Ah, já, eu estou totalmente presente. E por isso, essa é uma das razões. Compreendo melhor. mas percebo que portas é que não devemos abrir. Certo, mas isto, repare, tanto quanto eu sei, não abre uma porta, na verdade. Sei lá, eu sinto mais a Google sabe onde eu estou, onde eu moro, tem a fotografia da minha casa, pode ir pôr. Só lhe falta o carimbo do Estado. É que eu acho que faz diferença quando o Estado dá um determinado passo. Eu não sou um liberal, portanto não acho que as empresas devam fazer, o Estado não é isso. É que o Estado dará, é um passo, não, eu acho mesmo que é um passo que provavelmente, inevitavelmente daremos. Mas que será efeitos. Sabe o que é que me preocupa, sinceramente? Eu acho que vamos dar. Olha, um pouco pelas mesmas, até às vezes por um pouco de desespero por não ter soluções melhores. E a mim confortava muito mais que ficasse bem claro que não havia maneira disto passar a ser uma forma de eu ser controlado com outras coisas. Acho que essa garantia nunca lhe poderá ser dada. Não sei, mas há uma garantia que me pode ser dada, percebe? Não me obrigarem a usar a aplicação. Ah, pois, seguramente, até porque não vinha que me obrigarem a mandar o meu telemóvel para o Rio e não me pedem como me obrigar. Mas essa era muito importante, percebe? Mas um dia podem-nos querer pôr um chip e isso preocupa muito. Pois, e aí eu vou viver para as montanhas, porque acredito, eu nesta matéria sou um radical. Sou um radical. É o único momento, aliás, que eu me cruzo com alguns liberais mais à direita de mim. Sim, mas este tipo de temas. Porque isso aperta-nos o nosso espaço de liberdade, claro. Indiscutivelmente. António Guterres falou, como eu disse na introdução, de 2 anos, numa ponto, ou talvez 7, estamos todos a tirar uns para o ar. Hoje, quando estamos a fazer esta entrevista, o Presidente da Organização Mundial de Saúde disse que o pior ainda está para vir. Eu confesso que eu nunca sei muito bem que credibilidade devo dar a estes anúncios, tendo em conta a informação que temos. A minha pergunta é, há alguma forma de manter o mundo em resistência neste estado em que estamos durante 7 anos? Os médicos não estão a pressionar para resolver um problema que entendem criando problemas mais graves à volta? Isto é para rematarmos a nossa conversa e muito do que falámos. Se não estamos a ser vítimas da tecnocracia da obsessão dos especialistas, ou seja, o que eu quero dizer é, se isto for uma coisa de meses, de um ano, todas as medidas de confinamento que tomámos são, podemos dizer, aceitáveis, não é? Ou seja, sim, provavelmente deixámos a economia de rastros durante muito tempo, pesamos valores e, como disse há pouco, estamos sempre a fazer a escolha do mal menor. Ou seja, o que a minha pergunta é se o tempo aqui não é um elemento determinante para as estratégias que vamos definir. Se falamos de 7 anos, nós não podemos tirar a adolescência e a juventude durante 7 anos, porque destruímos uma geração inteira. Destruímos para... Com efeitos futuros que nem conhecemos bem. Ou, provavelmente destruímos as democracias e destruímos muitas outras coisas. Se o tempo aqui não é uma questão fundamental e se sente que entre os especialistas, os médicos, etc., e os técnicos, há abertura para fazer um debate com este grau de elasticidade. De sermos mais ou menos firmes, vamos pôr a coisa assim, dependendo do tempo que é previsível que isto dure. As grandes crises sanitárias acabaram sempre a mudar os regimes. Portanto, e esta não podia ter acontecido em pior momento. E, portanto, é bem possível que haja mudanças muito relevantes na forma de nos organizarmos todos enquanto sociedade. E alguns sinais da utilização, digamos, da excepcionalidade sanitária para criar outras excepcionalidades. Que o Daniel preocupa-se, por exemplo, com a da aplicação e eu compreendo. Não, mas espera, eu sei, por exemplo, e eu compreendo porque isso faz parte, pode ser. Eu até me preocupo com o distanciamento social entre crianças, por exemplo. Bom, houve imagens completamente ridículas, miúdos em cada um num quadradinho, num átrio de escola. Isso terá, sim, isso sim. Terá efeitos no futuro daquelas crianças. Seguramente. Não, mas ouça, mas agora, há o outro lado disto, não é? Os humanos têm alguma capacidade e têm demonstrado de se adaptarem. Se calhar nós estamos a ver isto muito a quente. Eu não sei, a não ser pelo que fui lendo, de algumas descrições do que é que se pensava em 1918, por exemplo. Quando havia uma primeira guerra, estavam a pensar em outras coisas, acho eu. Nós fizemos uma boa entrevista aqui, já agora faço publicidade, fizemos uma boa entrevista ao José Manuel Sobral, historiador que se dedicou à pandemia de 1918. Mas só que há uma coisa engraçada que era a primeira vez nas guerras, digamos, da humanidade, que um chefe de exército ou de forças armadas tinha dito que queria garantir à sua nação que morria mais gente em combate do que gente de doença. Isto esteve quase a ser verdade, se não fosse a gripe. Os americanos, pela primeira vez na história das guerras, tinham perdido mais gente de armas na mão, digamos assim, do que vítimas de doenças. Coisa que os europeus não tinham conseguido, que tifos, com tudo isso, as tropas tinham sido largamente dizimadas por doenças e não só pelo combate. Repare, depois veio a gripe que mudou completamente tudo isto. Mas há muitas descrições, percebe, da ideia dos vários cavaleiros dos apocalipses, não é? Quando nós enfrentamos coisas destas, colocamos-nos sempre o problema da incapacidade de perceber o que vai ser o futuro. Mas se calhar nós não estamos a viver uma crise tão brutal de um ponto de vista sanitário, como até a informação, as doses massivas de informação nos podem fazer crer. Temos armas, apesar de tudo, de resposta que não tínhamos, não é? Veja-se toda a discussão em torno dos cuidados intensivos. E é engraçado se pensar, da mesma maneira que no mundo sanitário as especialidades se recolocam e reconfiguram na sua relevância hierárquica, quem é que vai ajudar mais o cidadão? Quem é que é mais importante? Pois não se pode esquecer que na hierarquia das especialidades médicas as diferenças entre o cão, um cirurgião plástico e um pediatra são brutais. E portanto, quando essas coisas acontecem, também se modifica o valor relativo, não é? E não é por acaso, se calhar, nós decidimos gastar mais dinheiro com ventiladores do que com pessoas para fazerem os rastreios dos contactos. Porquê? Porquê é que acha que isso aconteceu? Porque provavelmente nós imaginamos, o ventilador é uma pessoa que está na nossa frente que morre se não for colocada naquele aparelho. E o rastreio de contacto há de ver-se. E isto é o drama da prevenção versus a cura. Sempre. Sempre. E acha que continua, e vai continuar a ser, e nós vamos viver alegremente com isto, enfrentando crises que vão ter muito mais impacto, eu diria, olhando para trás, na forma de nos organizarmos como sociedade. Isso não está a mudar, pois não? Ou seja, durante este período não sentiu, por exemplo, na prevenção, no rastreio? Não, nada. Não mudou nada? Não, até porque repare, porque veja o que é que nós falamos. Eu não estou a dizer sequer que seria possível, mas pelo menos era possível pensá-lo. Imaginar uma estratégia, nós tivemos 2 meses para imaginar uma estratégia de resposta, não é? O vírus começou em dezembro, finais de dezembro, e chegou cá no início de março. Nós podíamos ter imaginado uma estratégia preventiva, aquilo que se chama a prontidão para responder, que é um termo que eu não gosto muito, que é muito militar. Mas como é que nós estamos preparados para? E nós preocupámos-nos, mesmo ainda por cima na altura, foi em saber se tínhamos leitos de hospital, se tínhamos... Não discutimos verdadeiramente com a mesma intensidade e com o mesmo ânimo, fecha a escola, abre a escola, aumenta o número de professores, porque repare, nós podíamos ter dito em fevereiro, dizer assim, pode vir aí uma epidemia, vamos modificar as escolas. Vamos ter 2 professores por classe em vez de ter 1 professor por classe, para as crianças poderem estar mais separadas. Vamos aproveitar tempo. Vamos mandar professores mais velhos para alguns para casa e substituir por mais novos. Vamos substituir provisoriamente. Vamos aproveitar tempo para explicar isto. Olha, lava as mãos, não tuças para os teus amigos. Se estiveres doente, fica em casa. Mas a nossa opção não foi essa, fechamos as escolas, mandamos as pessoas para casa, porque, repara, isto também não é muito novo na forma de nós reagirmos, percebe? Quando nós olhamos para a história, para os grandes momentos da história da saúde pública, não é? Primeiro era as pessoas que viviam doentes e a medo do contágio, que eram os leprosos, vai para o lado. Aliás, há um cartoon giríssimo no Monde em que tem um velho, uma velha imagem da lepra, o homem com a matraca que fazia o barulho para avisar que o leproso vinha a aparecer, e ao lado um tipo do nosso tempo com o telemóvel na mão a dizer que tinha a app para avisar que estava... Vê? Exato. Então, acho que é um bom momento, acabámos a dar-me razão. Não, mas é que, temos é que tentar negociar como é que fazemos claro, isto. Eu também acredito, eu acredito, aliás, que nestes debates estica-se a corda para depois as pessoas se aproximarem no debate. Nós regressamos, muito obrigado por esta conversa, nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.